my cab to the bank. Oh yeah, right. I just got back from Brazil. Or Brazil. É hora do contra que chega de se defender. A arte é cultura, nasceram para vencer. E a mentira alienou, mas vai ter que se render. Se proteger, não adianta prometer verdades mentirosas. Pois elas são pavorosas, desonrosas, asquerosas. Só que viram vapor, perto do poder de querer vencer. Perto do prazer, do saber, do sonhar, do amar e viver. Certo é tentar eliminar a maldição. Corrupção, opinião, vem a solução. Devastação da tradição, de alienação. Operação, reconstrução da nova nação. Respiração, motivação pro velho ancião. Inspiração, orquestração, a mais uma canção. De protesto, porque detesto preconceito cultural, social, racial. E o negador de rimas na cabeça. Musical, ideologia, devastação da frieza. Na veia verve o sangue do latino delinquente que acredita na vitória de toda a nossa gente. Mil megatons de rimas na cabeça, musical, ideologia, devastador da frieza. Na veia verve o sangue do latino delinquente que acredita na vitória de toda a nossa gente. É proibido formar grupos nas ruas. A ordem da polícia é... A ordem da polícia é circular. Devastação da tradição, de alienação. Operação em construção da nova nação. Inspiração, motivação do velho ancião. Inspiração, orquestração, a mais uma canção. Movimente-se a moleque, mude a situação e dê um break na desinformação que o persegue. O sistema acomoda e só protege seus interesses, seus falsegues. A manipulação tem grande fome e muita sede. Não alimente essa fera. Seu comodismo é o prato favorito que ela espera. Mil megatons de rimas na cabeça, musical, ideologia, devastador da frieza. Na veia verve o sangue do latino delinquente que acredita na vitória de toda a nossa gente. Mil megatons de rimas na cabeça, musical, ideologia, devastador da frieza. Na veia verve o sangue do latino delinquente que acredita na vitória de toda a nossa gente. Mas mesmo diante da pressão policial, a malandragem promete resistir.